Chega aí, irmão. Tô chegando, meu irmão. Lilo Cris. É isso aí. E aí, Zona Sul? Tá ligado, rapaziada? E aí, cobra? E aí, cachorrão? Com vocês, meu irmão. E aí, tio? Vamos fazer o som? Vamos lá? Então segura a onda. A qualquer hora, a qualquer momento, que você andar pelas favelas ou pelas ruas do centro, com certeza você vai encontrar vários garotos derrotados, sofrendo calados. É muito triste, é demais. Acima de tudo, lutamos pela sua paz, diretamente do Capão, dando rolê em várias quebradas. Hoje o dia tá pampa, mas é marca registrada. Ah, ah, é com você. Se desviar do papapá, pode vir. Cidade grande é assim. É zona, é zona, é zona. Se é, então é. DJ é nóis. Todo dia de pé.